É, alô você que tá ligadinho aí no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Léo Nocetti, está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube Extra. É, o nosso quarto programa desse especial aí, exclusivo para a internet, exclusivo no seu agregador de podcast. Então, é, esse novo projeto nosso que tá aí engrenando, tá chegando ao seu quarto dia e hoje tem muita coisa pra gente falar. Hoje tem Costa Rica e Sérvia, tem Alemanha e México, tem Brasil e Suíça. A gente vai falar de todos esses jogos aqui. Quero saber antes, quero seu feedback, quero que você comente aí embaixo no post aí no nosso site pra dizer o que você tá achando dessa série, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa acrescentar aí nesse programa novo. Você, o programa é feito para você, então você que dita as regras aqui, fala como deve ser feito o nosso programa. Vou ficar muito feliz de receber a sua mensagem, de ler a sua mensagem aqui no nosso programa, no nosso podcast. Às vezes a gente não tem muito tempo de ler a sua mensagem no programa ao vivo, na rádio. Aqui a gente tem esse espaço, pode ler o seu comentário. Então deixa aí embaixo seu comentário no feed, é muito importante pra gente, no post, aliás, é muito importante pra gente. Sem mais delongas, vamos falar de Brasil e Suíça. Vamos falar da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia. Vamos começar o nosso programa de hoje, então, falando sobre Brasil e Suíça, Suíça e Brasil. Resultado que nem não era esperado. A gente não esperava de forma alguma o Brasil tropeçando na primeira partida. Apesar da equipe da Suíça, ela ser, não é uma equipe boba, né? Talvez seja, sim, a equipe mais forte do grupo do Brasil. Suíça já até ganhou da Espanha em abertura de Copa do Mundo. Deve passar junto com o Brasil, pelo que a gente viu também em Costa Rica e Sérvia. Mas a gente não esperava realmente o Brasil tendo dificuldades, e teve. O ataque do Brasil, ele foi muito, esteve muito apagado, né? O Neymar, ele tentou, chamava falta, apanhou bastante, mas não foi objetivo, né? Não repetiu o bom desempenho dos últimos amistosos, né? Ele teve uma cabeçada no final do jogo que não deu certo. O William também, que é um cara que realmente é muito agudo pelas pontas, também acabou não funcionando. E o Gabriel Jesus também é um cara que lutou muito lá na frente, mas quando recebeu a bola não conseguiu dar sequência ao que poderia ser uma jogada promissora. Quem realmente se salvou foi o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho muito bem na partida, fez um golaço, é aquele gol de Felipe Coutinho, né? Puxou pra dentro, bateu, sem chances pro goleiro Sommer. As melhores chances passaram realmente pro Coutinho. Coutinho foi realmente o homem mais criativo do Brasil. O resto do Brasil muito apagado, né? O gol da Suíça teve a polêmica, a gente já vai falar, mas o Brasil abriu o placar então com o Felipe Coutinho num chute de uma grande felicidade. O Coutinho foi o homem da partida, né? Só quero saber quando saiu o gol do Coutinho, né? O gol do Coutinho saiu aos 19 minutos e depois, já no começo do segundo tempo, a gente esperava um Brasil mais agudo, um Brasil jogando melhor, um Brasil tentando matar a partida, mas aos 4 minutos do segundo tempo, uma cobrança de escanteio, se eu não me engano, foi o Shaqiri que bateu. Quem que é o camisa 23? É o Shaqiri, o camisa 23 da Suíça, bateu. O Zuber sozinho subiu na pequena área, bola na pequena área do goleiro, gente. O Alisson podia ter saído nela, não saiu, tomou o gol. É bem verdade que a gente teve um empurrão do Zuber no Miranda. O juiz não deu, nem pediu o VAR, e aí que tá o erro. O árbitro de vídeo é excelente, vai evitar muita coisa, mas é o seguinte, pra mim, o árbitro de vídeo teria que ser utilizado igual na NFL. Todo lance de pontuação na NFL, ele é analisado, independente do que tenha acontecido. É analisado para ver se houve infração. E o árbitro de vídeo teria que ser utilizado. O juiz está pecando por omissão. Ele está pecando porque ele confia na palavra dele. Então, não é para acontecer isso. Tem que analisar o lance. E aí, foi falta. Ele empurrou, ele fez a carga no Miranda. Talvez se o Miranda tivesse jogado, o juiz era capaz de ter dado a falta. O juiz aí, aliás, muito fraca a arbitragem do César Ramos, do médico, que deve voltar para casa. Muito ruim, desastrosa a arbitragem do mexicano. Todos os jornais europeus, jornais internacionais, eles repercutiram aí o VAR, né? Argentina, Espanha, tem muita gente falando sobre a arbitragem do confronto lá em Rostov, né? O Marca fala aí da queixa do Brasil, né? Do empurrão do Zuber no Miranda antes de empatar. Ele validou o tento da Suíça. Temos também a polêmica que disse o Olé, né? O Olé disse o seguinte: polêmica no gol da Suíça. Zuber empurra Miranda antes de cabecear. É clara a carga do Miranda. O gol do Zuber deveria ser anulado por deslocar Miranda com suas mãos. Isso é que diz o Diário Marca da Espanha. Todo mundo reclama e é uma reclamação que tem que realmente procede. O juiz errou. Não é a culpa do Brasil ter empatado, não é essa. O Brasil tem condição e tinha time para vencer e para vencer bem a equipe da Suíça. Tinha que ter vencido, mas dos males o menor. Pelo menos o empate, acho que o Brasil não vai ter dificuldade contra a Costa Rica e nem contra a Sérvia, pelo que apresentaram nessa primeira partida. O Brasil ainda deve passar junto com a Suíça. O Olé diz o seguinte, ó: reclamou todo o Brasil, árbitro mexicano validou o gol e se negou até a pedir o VAR que o Neymar e todo o Brasil solicitava. A penalidade máxima do Gabriel Jesus. O jogador da Suíça, ele segura o Gabriel Jesus. Eu acho que ele tira a mobilidade e isso é penalidade, gente. Eu tô vendo muita gente aí da imprensa esportiva falar que não foi. Eu acho que tem muita gente cega aí, gente. Não é. É claro o pênalti. O Gabriel, o zagueiro suíço, segura o Gabriel Jesus. O Gabriel é sim impedido de prosseguir. Aliás, o time da Suíça gosta de puxar a camisa, gosta de segurar. Impressionante. Mas agora o Brasil tem a chance de se recuperar. Na próxima sexta-feira é o jogo do Brasil. Na próxima sexta-feira, às 9h, o jogo em São Petersburgo contra a Costa Rica. É a chance do Brasil de jogar bem. O Brasil precisa jogar bem, precisa ter uma boa vitória para cima da Costa Rica. Do contrário, entra muito pressionado contra a Sérvia para se classificar. Então a vitória deixa o Brasil um pouco mais tranquilo para a última partida, que teoricamente seria um pouco mais difícil contra a Sérvia. Então é isso aí. O professor Mauro Fernandes deixou a sua palavra também para a gente saber o que aconteceu no Brasil e Suíça. Você vai ouvir agora a opinião do professor Mauro Fernandes. Fique com a opinião do professor e daqui a pouco a gente volta para encerrar a nossa... aliás, para encerrar não, tem muita coisa para a gente falar ainda, pô. Tem muita coisa para a gente falar. Vamos falar de Alemanha e México, vamos falar de Costa Rica e Sérvia, né? E vamos falar também de Suécia e Coreia do Sul, jogo que acontece amanhã. Então, fique com o professor Mauro Fernandes e daqui a pouco a gente volta com mais Rio Vox Esporte Clube Extra. Olá, amigos do Rio Vox Esporte Clube. Estamos aqui para analisar o jogo de Brasil 1 e a Suíça também 1. O jogo foi um resultado do qual nós não esperávamos, né? Estava esperando uma vitória, mas a gente já sabia que o jogo ia ser difícil. A Suíça vem conseguindo grandes resultados aí nos últimos amistosos, classificou na eliminatória muito bem. E o jogo, o Brasil começou o jogo mal, mas encontrou um gol, um belo gol do Felipe Coutinho, de uma jogada muito característica sua mesmo, já fez vários gols assim no Liverpool e agora também no Barcelona. E na seleção foi muito feliz, pegou uma bola, colocou um efeito que só ele sabe realmente dar esse efeito na bola e fez um belo gol. A partir daí o Brasil oscilou bons e maus momentos, mas virou o primeiro tempo com a vantagem de 1 a 0. O Brasil cometeu um erro muito grave, tentou guardar o resultado, recuou muito e saiu de suas características e deu espaço para a Suíça. No segundo tempo, o jogo, a Suíça logo no começo do segundo tempo, conseguiu aí um gol irregular de um escanteio, de um cruzamento dentro da pequena área, onde o atacante empurrou o Miranda, fez uma falta grotesca em cima do zagueiro Miranda e foi beneficiado dessa maneira com o empurrão e cabeceou e acabou fazendo o gol e empatando o jogo em 1-1. A partir daí o Brasil entrou em parafuso, ficou nervoso e se perdeu um pouco no campo, até chegar aí a partir dos 25 minutos, o Brasil outra vez se reequilibrou, o Tite fez duas substituições, sacou Casemiro, que tomou o cartão amarelo e era o único homem que poderia fazer a cobertura do Marcelo, e ele ficou com medo de perder o Casemiro expulso, então colocou o Fernandinho que entrou muito bem, inclusive começou grande jogada, finalizou algumas bolas no gol, e também sacou o Paulinho e colocou o Renato Augusto, que entrou muito bem. É bom a gente ver o Renato Augusto jogando pela seleção e jogando bem, entrou bem. O Brasil dominou o jogo, encurralou, perdeu grandes oportunidades de gol e teve outro lance que era para o VAR ser chamado, era para nós termos visto o árbitro, consultar o árbitro de vídeo, mas não foi isso que aconteceu. Numa penalidade clara, em cima do Gabriel de Jesus, onde o jogador abraçou o Gabriel de Jesus e depois empurrou, uma penalidade máxima claríssima que o árbitro não deu. E eu chamo a atenção dos nossos ouvintes, das pessoas que acompanham o nosso trabalho, pelo gol da Nigéria. A Nigéria fez um pênalti igualzinho e o árbitro deu o pênalti e não precisou nem do VAR. Portanto, é um erro grotesco do árbitro mexicano, que com certeza vai pegar o boné, vai arrumar a mala e vai embora, porque foi muito mal o árbitro mexicano nessa partida, interferindo diretamente no resultado do jogo. Mas o Brasil, eu achei que oscilou bons e maus momentos e acabou conseguindo esse empate aí com a interferência da arbitragem, mas o Brasil demonstrou que pode ganhar os dois próximos jogos. O próximo jogo na sexta-feira já é contra a Costa Rica e com certeza o Brasil o Tite vai corrigir esses posicionamentos e vai melhorar a equipe vai conseguir ganhar o jogo com certeza da Costa Rica. Também tivemos a entrada do Firmino, que entrou muito bem, também perdeu uma chance de gol, clara de gol, que poderia nos dar a vitória de 2-1, mas o Brasil teve um aproveitamento de apenas 20%. O Brasil, durante o jogo, chutou 20 bolas, apenas 4 foi no gol, e uma foi o gol e 3 o goleiro defendeu. Então o índice de aproveitamento do Brasil e a direção do chute do Brasil está precisando de uma pontaria. Vamos torcer para que a comissão técnica junto com o Tite melhore essa pontaria do Brasil para que nós possamos ver o Brasil conseguindo as vitórias, saindo os gols e consequência a vitória vem. Resultado: o Tite, durante essa semana antes do jogo, já disse que a Copa do Mundo é muito difícil, os jogos são difíceis e o que importa é classificar. Então, eu acredito que não tem mar arrasado, não tem tudo errado e nem tudo certo. O trabalho começou, a estreia, tem a dificuldade da estreia, o nervosismo, aquela coisa toda. Tudo isso já passou, mas mesmo com tudo isso, o Brasil demonstrou que tem um futebol que, quando joga coletivamente, não fica nessa jogada apenas individual esperando que o Neymar, que sofreu 8 faltas durante o jogo, fique que nós dependemos só dele para decidir. Quando nós jogamos coletivamente, o time fica muito bom, cria alternativa para os dois lados do campo e eu tenho certeza que o Tite vai corrigir essa deficiência que o Brasil apresentou e já no próximo jogo nós vamos ter um time jogando como vinha jogando outrora antes da estreia. Mauro Fernandes falou para o Rio Vox Esporte Clube. Agora é hora de falar de Sérvia e Costa Rica, Costa Rica e Sérvia. E olha, um jogo ruim, viu? Um jogo complicado em que temos duas equipes que vamos dizer que não são tão fortes, pelo menos não se mostraram fortes nesse primeiro jogo. Inclusive, eu até achei a Costa Rica, o pior time que eu vi até agora jogar na Copa do Mundo da Rússia foi a Costa Rica. Se não fosse o Navas, Costa Rica tinha tomado uma bordoada. É muito difícil, não é um time, não joga como um time a Costa Rica. A Sérvia não é muito melhor, mas tem um conjunto. A Sérvia joga, entende mais o que é jogar junto, né? Tem alguns bons valores, como o Milutcevic Savic, eu acho que é o nome do menino, que joga na Lazio, que deve deixar a equipe da Itália. Tem o Ivanovic, tem o Kolarov, que fez o golaço de falta. Aliás, Copa do Mundo, que está saindo muito gol de falta. Importante essa vitória da Sérvia para consolidar a busca pela vaga, né? Muita gente fala que Brasil e Suíça podem passar, mas eu vejo a Sérvia sim com condição de passar. A Sérvia pode fazer um jogo duro contra a Suíça na busca da vaga. A Costa Rica é carta fora do baralho. A Costa Rica não deve ser problema para nenhuma das equipes. Não foi problema para a Sérvia, não deve ser problema para o Brasil e nem para a Suíça. Então, belíssima vitória da Sérvia, um belíssimo gol de falta do Kolarov, o lateral da Roma, que pegou na bola numa facilidade e não era de muito perto, não. É muito bonita a cobrança para vazar o goleiro Navas. Então, o Brasil espera aí o seu próximo adversário, a Costa Rica, e pega a Sérvia, então, só na última rodada do grupo E da Copa do Mundo FIFA 2018. Falamos então de Costa Rica e Sérvia. Vamos falar também de Alemanha e México a partir de agora no Rio Vox Esporte Clube. Muito bem, vamos falar então do jogo que surpreendeu a todos nesse final de semana, nesse domingo de Copa do Mundo. Até o jogo mesmo que surpreendeu a todos nessa Copa do Mundo. A zebra passeou pintada de verde e branco em Moscou. O México fez a festa, venceu a equipe da Alemanha por 1-0. O Juan Carlos Osorio, técnico da seleção mexicana, deu um nó tático ali no Joaquim Ló. O México começou muito mais forte, né? Muito mais pegando, né? Um time muito rápido, um time que contra-ataca muito bem. O México, em 2-3 tapas que dava, já estava na cara do gol e foi muito mais perigoso que os jogadores da Alemanha. A Alemanha me pareceu um time muito nervoso, um time muito... Parece que é um time que não está pronto para a Copa do Mundo. A Alemanha, não sei o que está passando na cabeça da Alemanha, porque os alemães geralmente são muito frios, são muito objetivos, mas não foi isso que a gente viu hoje. O México muito bem na partida, o Lozano que fez o gol, muito bom jogador, muito rápido, o Vela também ditando o ritmo. Então, a equipe do México funcionou muito bem. O Chicharito que estava jogando a favor da Alemanha, né, Chicharito? Que não foi muito bem da partida. E o Ochoa, mais uma vez, brilhando. O Ochoa tá que nem político, rapaz. Aparece de 4 em 4 anos só em Copa do Mundo. O Ochoa. Mas a Alemanha não funcionou muito, não. Até o Toni Kroos, que costuma não errar, não erra passe, ele acabou errando bastante na partida de hoje. O segundo tempo, a Alemanha pressionou, a Alemanha tentou, e o México ainda no contra-ataque poderia até ter matado o jogo, mas não funcionou. A Alemanha não conseguiu vencer a equipe do México, não conseguiu furar a defesa do México. O México saiu então com a vitória e sai na frente no grupo F da Copa do Mundo. E olha só o perigo da Alemanha, quem sabe pegar o Brasil já nas oitavas de final. Do jeito que a Alemanha está jogando, eu não sei não, hein? Vai que mais uma vez a maldição das equipes campeãs do mundo ficarem na primeira fase pode acontecer. Aconteceu em 2002 com a França, aconteceu em 2010 com a Itália, que era atual campeã do mundo. Na Copa passada, a Espanha, atual campeã do mundo, ficou de fora. Então, não duvido, contra a Suécia é outro osso duro de roer. A Alemanha vai ter que colocar a cabeça no lugar e o Joachim Löw mexer bem, porque mexeu mal na partida também hoje o Joachim Löw. Então, vamos continuar falando da Alemanha e do México, porque as grandes chances da equipe mexicana saíram pelo lado do Kimmich, o lateral alemão. Foi realmente uma grande avenida, né? Ele subia demais e deixava um espação no contra-ataque para a equipe mexicana fazer o que quisesse. E no lado justamente do Lozano, a Alemanha bateu, chutou na trave, uma em cada tempo, pressionou, mas faltou objetividade, faltou ser mais aguda a equipe da Alemanha, né? E vamos aguardar, vamos esperar então os próximos jogos aí. Vamos só confirmar a tabela, né? Os próximos jogos desse grupo. Lembrando que temos Suécia e Coreia amanhã, ou seja, depende da partida. A Suécia pode entrar na próxima partida podendo se classificar. A Suécia e o México, né? Porque o México vai... Vamos ver quem que cada um enfrenta aqui. México e Coreia do Sul em Rostov. O jogo às 20... do dia 23 às 12 horas, né, ao meio-dia. E no Olímpico de Sochi tem Alemanha e Suécia. Jogo que vale muito para os alemães. Precisam pontuar. A Suécia, dependendo do resultado de amanhã, pode até se classificar contra a Alemanha. Veja como está difícil a situação da seleção campeã do mundo. Vamos falar de mais jogo. Vamos falar então agora da Suécia e da Coreia do Sul. Jogo de amanhã pela Copa do Mundo FIFA 2018. Vamos falar também então de Suécia e Coreia do Sul, jogo que fecha o grupo F da Copa do Mundo, essa primeira rodada. Amanhã a gente tem também Bélgica e Panamá e Tunísia e Inglaterra, jogos válidos pelo grupo G, mas a gente fala então na programação esportiva da Rio Vox FM, no outro programa, programa normal do Rio Vox Sport Club, que também está aqui no site para você ouvir. Então você não vai perder nada de Bélgica e Panamá e Tunísia e Inglaterra. Como a Suécia e a Coreia do Sul jogam antes da programação, a gente passa um pouquinho do que vai ser o jogo. E os dois precisam vencer aí para tentar ficar de uma boa maneira, né, na Copa do Mundo, né, de ficar bem com a chance de se classificar, né, de quem sabe poder garantir a classificação no próximo jogo. Suécia vem sem Ibrahimovic, né? O Ibra, que é talvez o maior jogador da história da seleção sueca, pode passar de fase. A seleção da Sueca é muito forte, quer dizer, não vamos dizer muito forte, mas é uma seleção, é um grupo muito fechado, né? Um grupo fechado e tem bons valores. O Granqvist, o zagueiro que joga, se eu não me engano, no Krasnodar da Rússia, é muito bom zagueiro. Eu acho que deve trocar de time para essa temporada, deve para um clube um pouco maior. Tem o Emil Forsberg também, que é muito bom jogador, meio campista do Red Bull Leipzig, que ele é o motorzinho dessa equipe sueca. Já pelo lado da Coreia do Sul, todas as esperanças estão em Heung-min Son, jogador do Tottenham, que é um bom jogador. Quem joga com ele no FIFA diz que ele é o Cristiano Ronaldo dos pobres no FIFA, porque é o Sonaldo, que nem a turma fala, porque estilos são parecidos. Óbvio que o Son não é, não chega nem perto, mas é muito bom jogador. O Son, titular absoluto no Tottenham e deve ser titular na equipe da Coreia do Sul. É o cara do time da Coreia do Sul. Então, a tendência é a gente ter um jogo legal aí entre Suécia e Coreia do Sul, as duas equipes precisando da vitória para tentar se classificar. Essa vitória do México aí botou muito fogo na classificação aí, deixa o pessoal muito vivo com a chance de classificar. A equipe da Suécia vem numa sequência muito ruim na preparação para a Copa do Mundo, perdeu seus quatro, não venceu nenhum dos quatro jogos, né? Perdeu para a Romênia e para o Chile e também perdeu para a Suécia, aliás, empatou com a Dinamarca, empatou com o Peru. E a Coreia do Sul, ela, dos últimos quatro jogos, venceu a Honduras e perdeu para a Bósnia, empatou com a Bolívia e perdeu para Senegal. Então, a equipe da Coreia é uma equipe um pouco mais frágil, eles correm muito, os sul-coreanos correm muito, mas não são tão disciplinados taticamente como o Japão. É uma equipe que vai depender do futebol do Son. Então, bom jogo pra gente ver amanhã, Coreia do Sul e Suécia, o jogo às 9 da manhã. Meu palpite, vitória sueca, 2-0 para a seleção azul e amarela da Escandinávia. Muito bem, então vamos encerrando o nosso programa de hoje. Eu quero agradecer a você que ouviu até agora, você que esteve ligadinho no nosso programa, no nosso Rio Vox Esporte Clube. Essa, você que está acompanhando, você que está dando esse apoio pra gente, é muito importante. E compartilha com os amigos, faça a gente chegar até mais gente, é muito importante divulgar o nosso trabalho, porque produzir um podcast por dia, vou te confessar que não é muito fácil não, eu que estou tendo essas primeiras experiências como editor de áudio, tô pegando o jeito. Então, compartilha aí com o pessoal, é muito importante pra gente. Espero que você tenha gostado. Espero que você fique com a gente. Amanhã tem Rio Vox Esporte Clube na rádio, das 11 ao meio-dia, ao vivo pelo nosso site, o www.riovoxfm.com. E depois, daqui a pouquinho, depois que acabou o programa, já tá no nosso site, edição completa do programa de rádio. Amanhã também tem Rio Vox Esporte Clube Extra. Então, quero agradecer muito a sua paciência, a sua companhia nesse domingão. Boa segunda-feira, boa semana para você que vai começar. E até amanhã, até segunda-feira, com mais Rio Vox Esporte Clube e Rio Vox Esporte Clube Extra. Muito obrigado e tchau! One moment, one team, one you, lights high, 1,000 roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, we all at, we right here! Under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it. The whole world is watching, so let's get this popping. That's freedom when you reach that goal. That's freedom when you reach rádio que foi feita pra você. Rio Vox FM 107,9. A melhor programação. Rio Vox FM.